tempo às vezes se perde em coisas que não desejo. Mas não repare esse lado, pois meu amor é o mesmo nos momentos de carinho. Eu me desligo de tudo nos braços de quem se ama. É fácil esquecer o mundo, às vezes eu me retiro e nada me faz sentido. Só há um canto na vida aonde eu me refugio. Afasta as sombras que eu vejo nos teus olhos tão aflitos. Você conhece minha alma e quando quer me visita. Às vezes se perde em coisas que não desejo. Mas não repare esse lado, pois meu amor é o mesmo nos momentos de carinho. Eu me desligo de tudo nos braços de quem se ama. É fácil esquecer o mundo, às vezes eu me retiro e nada me faz sentido. Só há um canto na vida aonde eu me refugio. Afasta as sombras que eu vejo nos teus olhos tão aflitos. Você conhece minha alma e quando quer me visitar.